famílias, amém. Participe da Semana Nacional da Família, de 6 a 19 de agosto. Família, fonte de vocações. Domingo, dia 6, às 19 horas, missa e bênção das famílias. De 7 a 15 de agosto, novena nas casas. Dia 12, missa e casamento comunitário às 19 horas. De 16 a 18 de agosto, missa e novena vocacional na Catedral às 19 horas. E no dia 19, missa das famílias e encerramento da Semana Nacional da Família, às 19 horas na Catedral. Venha e participe! Falta de ar, dor no peito, cólicas, tontura, acidentes com cortes, queimaduras, fraturas ou intoxicação. Não deixe para depois. A qualquer hora do dia ou da noite, procure o pronto atendimento do Hospital Vital. Para agendamento de consultas, o Hospital Vital agora tem o Zap 92039342. Mande uma mensagem e receba a agenda completa com os telefones de todos os nossos médicos. WhatsApp do Hospital Vital 92039342 92039342. Vale da Serra, a rádio da região. Vale da Serra, Vale da Serra. Você está ouvindo Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Um programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Eu falava com a Rosane de Pinhais e ela disse acompanhar, mas nós temos Rádio Evangelizar AM 1060 FM 99.5. Ela citou a Clube FM 101.5. Mas tem a TV Evangelizar, Canal 16, NET 13, Arcebispo Dom José Antônio Peruso, Auxiliar Reginei, minha saudação Arquidiocese de Curitiba. E Rosane, vou rezar pela tua filha e ela vai tomar posse. Equipe, fique atento, porque ela vai testemunhar essa menina. E é uma tosse que tem muita gente que tem reclamado, é uma tosse que não vai embora. Não ia embora. Rádio Nova FM 87.9 de Paranavaí está de aniversário hoje, minha saudação. E a Dom Mário Bach, Spaca. Filhos queridos, eu vou direto para dizer hoje é dia de alegria, porque sempre falando das mensageiras e mensageiros das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, torne-se um mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas, 41-3221-6060. Eu digo que nos Estados Unidos cresce cada vez mais as mensageiras, os mensageiros, tanto que fruto das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, que temos a Missão Estados Unidos, Missão Evangelizar Estados Unidos, motivo de toda a nossa visita anual a esses grupos com retiros e com formação, povo muito animado. Mas eu quero citar os vídeos que foram enviados pelo telefone 419-8791-2787. Esse é o número para que as pessoas mandem os vídeos e as fotos. O vídeo de Vilma Oliveira Rocha Soares, São Cristóvão, Sergipe. Meu abraço, Vilma. Olha aí o vídeo que foi mandado. Também Pedro Batista Borges Júnior, de Nova Serrana, Minas Gerais, entrando na comunidade. Também as fotos de Maria Lúcia Cardoso Criastinini, Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu grande abraço. Thaís da Silva Souza, Itabaiana, Paraíba, Marlene Luiz Barbosa, Terra Roxa, Paraná, Tereza Neuma de Costa Cordeiro, Santana do Acaraú, Ceará, Maria Mônica de Santana, Cachoeirinha, Pernambuco, e Francisca Guimarães, Câmara Paracatu, Minas Gerais. Quando retornar dos Estados Unidos, sacristão, anote aí que eu quero valorizar as imagens captadas nesta missão, valorizar as imagens das mensageiras dos Estados Unidos, não porque são mais importantes, mas é por estar exatamente em missão. Filhos queridos, em missão Estados Unidos, você confere toda a programação no site Padre Reginaldo Manzotti, você confere a programação na Missão Estados Unidos. Então, hoje, nunca foi segredo, Inten Garden, Orlando, quinta-feira, New Jersey, há convites ainda. o retiro a convites, dia 12 e 13 de agosto em Massachusetts, no Clube Português em Hudson, Massachusetts, e depois na Califórnia, Momento de Espiritualidade, St. Thomas More School, a 1h30. Lembrando, Minas Gerais, parece que está longe, mas está perto. Você já adquiriu seu convite? Carmo do Cajuru, dia 2 de setembro. Procure informações às 18 horas. Carmo de Cajuru, que alegria voltar ao Parque de Exposição Carmo do Cajuru. Meu abraço. Adquira, vai lá, há convites. Garanta sua presença num sábado. Vale a pena, às 18 horas. É sempre um momento de graça e de bênçãos. Dia 3, em Belo Horizonte, no Gospamira, às 14h30, em pleno domingo. Procure e vamos juntos estar em oração. Amado povo de Deus, a pergunta que não quer calar: você já fez a sua doação extra da campanha de Jesus das Santas Chagas? Parece que estou longe, mas estou muito perto de cada colaboração, porque esta obra faz um serviço muito grande para o Brasil e para o mundo, de evangelizar a pessoa de Jesus Cristo e a caridade. Faça a sua doação extra deste mês, mês de agosto, mês das vocações, e também este mês quando se contempla a virtude da humildade. E vamos juntos, queridos irmãos e irmãs, para a novena da Sagrada Família. Rezemos, segundo dia. Sagrada Família de Nazaré, coloco-me em oração por todas as famílias e clamo que as famílias aqui na terra tenham o discernimento necessário para fugir das famílias e das ciladas dos Herodes de hoje, como a Sagrada Família fugiu no passado. Jesus, Maria e José, eu coloco como intenção meu pai aqui na terra. Diga o nome do seu pai. Ei, Antônio, meu. Avô paterno, Jacomo. Materno, João. Vivos e falecidos, então peça aos pais que estão vivos. O que você pede pro teu pai que tá vivo? Ouve, reza. Tá rezando, sacristão? Tá não. Cadê o sino, sacristão? Ô, meu filho, e para os falecidos, peço descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Pelas famílias, Senhor, pedimos, fazei que sempre se lembrem do pacto nupcial e que possam a cada dia, no perdão, no diálogo, na fidelidade, reavivar o amor que os une. Que o perdão seja abundante, que o amor seja constante e o diálogo uma ponte de recomeço. Afugentai da família os vícios, brigas, discórdias, desavenças, infidelidade e enfermidade. Afastai para longe os ataques do inimigo contra a família. E de modo particular, peço por estas pessoas cujos nomes agora apresento. Diga o nome das pessoas. Sagrada Família de Nazaré, protegei e santificai minha família. Sagrada Família de Nazaré, protegei e santificai minha família. Sagrada Família de Nazaré, protegei e santificai minha família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai os remédios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu termino com as imagens da quinta eucarística que aconteceu. Está no YouTube, Padre Manzotti. Evangelizar é preciso. ZYH 788, Rádio Vale da Serra AM, uma das emissoras da Fundação Dom Estanislau Van Melis. Evangelizando, levando música e informação. Rádio Vale da Serra, 920 AM, a rádio da região, São Luís de Montes Belos, Goiás, emissora integrada à Rede Diocesana de Rádio. Atenção. Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 8 de agosto de 2023. E vamos ao destaque do dia, cúpula da Amazônia. Representantes de países que possuem a floresta amazônica no território se reúnem em Belém. Presidente Lula defende a união dos países e conciliar a proteção ambiental com inclusão social e estímulo à economia local. Estou convencido que a história da Amazônia, ela será medida a partir de agora, antes e depois desse encontro. A Amazônia será o que nós quisermos que ela seja. E vamos falar das sugestões dos moradores da região para desenvolver a Amazônia. Tema da entrevista ao vivo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais tempo na escola. Em menos de uma semana, mais de 1.700 municípios, 9 estados e Distrito Federal já aderiram ao programa Escola em Tempo Integral. Natália Koslick. O objetivo é ampliar em 1 milhão o número de matrículas nessa modalidade ainda este ano. E até 2026, alcançar cerca de 3.200.000 matrículas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Todos pela Amazônia. Representantes de 8 países da América do Sul que têm a floresta amazônica em seu território estão reunidos em Belém, no Pará, para tratar de questões que tratam da preservação e desenvolvimento sustentável da maior floresta tropical do mundo. E é para lá que vamos direto para conversar ao vivo com a repórter Graziele Bezerra, que acompanha tudo em Belém. Boa noite, Graziele. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite também para a Márcia. Pois é, a cúpula da Amazônia começou hoje, né? E a ideia dessa cúpula qual é? Fortalecer, também ampliar a cooperação da OTCA, que é a Organização de Tratado de Cooperação da Amazônia, formada pelos países Bolívia, também pelo nosso Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Essa reunião foi aberta pelo presidente Lula. A gente acompanhou tudo. Quem acompanhou esse evento foi a Gabriela Noronha e ela preparou o material para a gente. Vamos acompanhar. Um pacto pela maior floresta tropical do planeta. Chefes de Estado de 8 países se reuniram nesta terça-feira na cúpula da Amazônia, na capital do Pará, para ampliar a cooperação entre os países. Logo na abertura do encontro, o presidente Lula lembrou que desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado, em 1978, os chefes de Estado se reuniram apenas 3 vezes, todas em Manaus, e reforçou a importância do encontro. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e é a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Durante a reunião, os países adotaram a Declaração de Belém, documento que conta com compromissos para promover a preservação e o desenvolvimento sustentável da floresta. Entre os temas está o oferecimento pelo governo brasileiro do Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus para o apoio entre as polícias dos países. Também o estabelecimento de um sistema integrado de controle de tráfego aéreo para combate ao tráfego aéreo ilícito, o narcotráfico e outros crimes na região. Além do lançamento da Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento, como a de Desmatamento Zero até 2030 do Brasil, o presidente Lula defendeu a adoção de medidas para o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação na Amazônia e uma maior participação na agenda global de enfrentamento às mudanças climáticas. Também destacou que durante o encontro será discutido o desenvolvimento da região. E promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais. Além da Declaração de Belém, os chefes de Estado também receberam contribuição da sociedade. Esta foi a primeira vez que os povos amazônicos tiveram direito à voz em um encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Participaram representantes de 6 países. Pelo Brasil, Pablo Neri falou sobre saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional na região amazônica. É necessário combater a monocultura e o uso dos agrotóxicos da Amazônia. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que a preservação da floresta exige um compromisso forte dos países da região, assim como da comunidade internacional. Além do envolvimento ativo de nossos países, será fundamental receber o apoio externo, incluindo aportes técnicos e financeiros, para ações firmes em larga escala, para evitar que a floresta chegue ao ponto de não retorno. A reunião da Cúpula Amazônia continua nesta quarta-feira, com a participação da República do Congo, da República Democrática do Congo e da Indonésia, que também possuem florestas tropicais. Também foram convidados representantes da Alemanha e Noruega, de Belém, no Pará, Gabriela Noronha. Pois é, e durante a cúpula, o presidente Lula disse que a floresta não é um vazio para ser ocupada e nem um tesouro para ser saqueado. Mas ele afirmou que é sim um canteiro, né, de possibilidades que precisa ser cultivado. Ele lembrou também que a Amazônia conta com 10% de todas as plantas e animais conhecidos e que a cada dia, em média, uma nova espécie ela é descoberta no local. E são 50 milhões de pessoas espalhadas pelo território e 400 povos indígenas. E ouvir essas pessoas sobre o desenvolvimento foi um dos temas, né, tratados durante essa programação semanal Conversa com o Presidente, que foi ao ar hoje e foi transmitido aqui de Belém. O presidente também defendeu com urgência uma discussão da questão climática e que a educação ambiental também seja levada para as escolas do país. Esse assunto a gente confere na reportagem do Nazi Brum. A questão ambiental foi o tema do programa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que os eventos climáticos que vêm ocorrendo no mundo reforçam a urgência nas medidas para a proteção do meio ambiente. Lula disse que o país está fazendo sua parte, desenvolvendo políticas sustentáveis, combatendo o desmatamento e crimes ambientais, mas que é preciso avançar. E defendeu que a questão ambiental seja levada às escolas do país. Nós temos que ter aulas para as crianças sobre a questão do clima, o significado da pessoas cuidarem das coisas, de fazer coleta seletiva de lixo. Se você não colocar na escola, você não cria uma geração de pessoas preparadas para educar os mais velhos e para educar as futuras gerações. Nós vamos colocar no currículo escolar, essa é uma discussão que eu vou fazer com o ministro Camilo, para ele fazer junto ao pessoal da educação, porque eu acho fundamental. O presidente ressaltou que é possível o caminho do desenvolvimento mantendo as florestas em pé e que muito pode ser feito na Amazônia com a colaboração internacional e que isso pode ajudar a cuidar das pessoas que vivem na região. Eu não trabalho com a ideia de ver a Amazônia ser um santuário da humanidade. Eu quero que a Amazônia seja um lugar em que o mundo tire proveito para poder experimentar a riqueza da nossa biodiversidade, para a gente saber o que a gente pode fazer a partir dessa riqueza da biodiversidade. O que nós queremos é poder ter os recursos necessários para salvar uma espécie que está morando ali na Amazônia, que são ribeirinhos, que são pescadores, que são extrativistas, que são indígenas, que são quilombolas. Essa gente nós precisamos salvar e dar a eles sentido de vida, sabe, de qualidade. E o presidente deu um exemplo de desenvolvimento com sustentabilidade, a Infovia 1, que ele inaugurou nesta segunda-feira em Santarém, no Pará. A Infovia vai levar internet de banda larga a 3 milhões de pessoas em municípios do Pará e Amazonas, por meio de cabos de fibra ótica instalados nos leitos dos rios da região. Tecnologia, lembrou Lula, que permitiu a preservação de 58 milhões de árvores. Reportagem Nazi Brum. Bom, daqui a pouco a gente volta com Graziele Bezerra ao vivo, lá direto de Belém. Em menos de uma semana, mais de 1.700 municípios já aderiram ao programa Escola em Tempo Integral. Também já se cadastraram 9 estados e o Distrito Federal. Por meio do programa, o governo vai oferecer apoio técnico e financeiro para ampliação de matrículas no ensino integral nas escolas públicas do país. O programa abrange toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Todos os anos, cerca de 1.200 estudantes participam de um sorteio para conquistar uma das 140 vagas oferecidas pelo Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Técnica do Gama, no Distrito Federal, que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Os alunos permanecem na escola durante 2 turnos, de 7h30 da manhã às 17h45. Por conta do período estendido, é possível ampliar a grade de disciplinas básicas como língua portuguesa e oferecer outras ligadas à formação técnica dos estudantes, como detalhou Sebastião Portela, vice-diretor da instituição. Criação de página web, projetos integrados que focam algum problema da comunidade. Então, é uma diversidade de possibilidades formativas que dá para o estudante, ao final do processo, um contexto melhor. Isso amplia a visão, amplia as oportunidades no mercado de trabalho, porque ele tem uma carga de conhecimento maior, tem vivências mais aprimoradas. No intervalo entre as aulas, também é possível participar de oficinas de música ou esporte, por exemplo. A aluna Yasmin Cardoso, de 15 anos, avalia que melhorou nos estudos e amadureceu bastante desde que ingressou na escola no início do ano. E acha que agora tem melhores chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Não ficaria tão perdida no meio das pessoas que já sabem, já são especializadas nisso. Também dependendo da área que eu for entrar, eu acho que vai dar uma ajudada, uma baita de uma ajudada. Para que mais estudantes tenham essa oportunidade, o governo sancionou no final de julho o programa Escola em Tempo Integral. O objetivo é ampliar em 1 milhão o número de matrículas nessa modalidade ainda este ano e até 2026 alcançar cerca de 3.200.000 matrículas. Além disso, o governo vai oferecer apoio técnico às instituições para uma formação integral de qualidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou o investimento público para a expansão da rede. Vai permitir indução técnica e financeira por parte do MEC. A lei está lá clara e nós já estamos prevendo um orçamento profano, 4 bilhões por ano, para a gente possa aumentar a cada ano 1 milhão de novas matrículas, desde a creche até o ensino médio no Brasil. O prazo de adesão ao programa Escola em Tempo Integral foi aberto na última quarta-feira, 2 de agosto, e segue até o final do mês. Em menos de uma semana, 1.766 municípios, 9 estados e o Distrito Federal já haviam se cadastrado no programa, de acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Educação. A adesão é voluntária e contempla toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Para participar, estados e municípios devem acessar o endereço cimec.mec.gov.br. Depois disso é que vão pactuar com o governo as metas e o recebimento de repasses. Reportagem Natália Koslick. E a necessidade de expansão do ensino em tempo integral foi um dos pontos levantados em consulta pública realizada pelo Ministério da Educação para a reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio. Entre 9 de março e 6 de julho, o governo estabeleceu diferentes canais de comunicação para ouvir as contribuições de estudantes, professores e gestores sobre o tema. Durante a apresentação dos resultados, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da construção de uma política pública a várias mãos. Nós não queremos construir nada sem diálogo, queremos construir um consenso em relação ao aperfeiçoamento, às mudanças necessárias para garantir o melhor ensino médio para os nossos jovens brasileiros. Uma escola que seja criativa, acolhedora, que dê oportunidades, que seja focada no tempo integral, no ensino profissionalizante, que tenha apoio de uma política de permanência dos jovens. E é esse desenho que nós estamos construindo e a gente encerra uma etapa importante de escuta, de participação e de diálogo com a sociedade e principalmente com os jovens estudantes e professores que estão lá na ponta, na sala de aula. Outros pontos levantados na consulta pública dizem respeito à carga horária mínima, componentes curriculares e necessidade de formação e valorização dos professores, por exemplo. Com base nas contribuições recebidas, o Ministério da Educação consolidou uma proposta que está aberta para considerações de integrantes do sistema educacional do país até o dia 21 de agosto. Para a elaboração do relatório final, a ideia é consultar também as comissões de educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Todo o processo deve ser concluído ainda este ano, de acordo com o ministro Camilo Santana. Trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Brasil se reúnem em Brasília para reivindicar direitos e melhoria das condições de trabalho no campo. É o terceiro Congresso Nacional dos Assalariados e Assalariadas Rurais, da CONTAR, que representa a categoria. As pautas discutidas são a formalização dos trabalhadores, o combate ao trabalho escravo e infantil. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que o governo federal vai abrir concurso para 900 auditores do trabalho e aumentar a fiscalização no campo. O Brasil tem hoje cerca de 2,5 milhões de trabalhadores rurais que ainda vivem na informalidade, segundo a CONTAR, Confederação Nacional dos Trabalhadores, Assalariados e Assalariadas Rurais. 9 em cada 10 pessoas que trabalham no setor não tem carteira de trabalho assinada. Dona Marlene é uma produtora de hortaliças lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, já na fronteira com a Argentina. Hoje, ela deixou tudo para trás, menos o seu chimarrão, para estar aqui em Brasília defendendo os direitos da categoria. A maior reivindicação seria uma gratificação de acordo com a nossa produtividade, né? Também olhar muito para a saúde de quem trabalha e ter um bem-estar tanto para si como para a sua família, né? Cerca de 300 delegados assalariados do país e mais 7 delegações internacionais estão reunidos durante 3 dias no Congresso da CONTAR para discutir uma extensa pauta, entre elas o combate à informalidade e mais políticas públicas para o setor. E é uma das reivindicações da trabalhadora baiana Maria Samara de Souza. Esse congresso mostra isso, a união desses trabalhadores, cada vez mais fortalecer a luta das mulheres e dos nossos companheiros assalariados rurais para lutar cada vez mais por políticas que de fato valorizem essa categoria que é tão importante para o nosso Brasil e para o mundo inteiro. Outra preocupação dos trabalhadores rurais é com as condições de trabalho e as normas internacionais para garantir as exportações dos produtos brasileiros. É que para estar dentro das exigências estrangeiras, o Brasil precisa garantir a qualidade de vida do homem do campo. Como explica o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, Gabriel Bezerra. Temos uma pauta extensa, entre elas discutir negociação coletiva, a terceirização que afeta o meio rural e entre outros temas como devida diligência, as legislações que já foram aprovadas em outros países e que a gente precisa também andar no Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou da abertura do Congresso e disse que as demandas dos trabalhadores rurais são prioridades do governo. Nós vamos realizar um concurso para 900 novos auditores e auditoras. É para exatamente reorganizar parte do Ministério do Trabalho e Emprego para aprofundar o processo de fiscalização e colaborar com a atividade de vocês e o conjunto dos sindicatos do nosso país. Nós vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar o trabalho para combater a exploração de mão de obra infantil e de trabalho análogo à escravidão. No final do encontro, marcado para sexta-feira, um documento com todas as reivindicações da categoria será encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Reportagem Cleide Lopes. Borracha natural, cacau, cana-de-açúcar, castanha de caju, feijão, leite, mamona, manga, mel de abelha, milho, sisal, sorgo, trigo, triticale e uva. São os produtos que vão receber o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar este mês em alguns estados. O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado de alguns dos itens está abaixo do preço de referência. Você pode conferir a lista de produtos, estados e bônus na página do Conab no, na internet, no site conab.gov.br. A Amazônia vai receber 3 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos na área de ciência a partir do ano que vem. É o programa Mais Ciência na Amazônia. Os recursos serão aplicados em diversas ações e o objetivo do governo federal é usar a ciência para levar resultados concretos para a população amazônica. Em outra frente, a verba também servirá para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia na região. Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, detalhou como o dinheiro será investido. Os recursos serão investidos entre 2024 e 2026 para recuperar e consolidar a infraestrutura de pesquisa, aperfeiçoar os sistemas de monitoramento da Amazônia, apoiar a inovação e o desenvolvimento de cadeias produtivas, ampliar a segurança alimentar, expandir a conectividade e promover a capacitação digital, atrair e fixar pesquisadores e pesquisadoras e preservar nossos acervos. Então, esses são os pilares, né, desses investimentos. E nós voltamos agora ao vivo a Belém do Pará com a repórter Graziele. Ela está com o ministro Márcio Macedo. É isso, Graziele, é com você. Alô, Graziele, está nos ouvindo aí em Belém do Pará? Graziele, você que está ao lado do ministro Márcio Macedo, pode falar conosco ao vivo aqui na Voz do Brasil? É, infelizmente estamos com um problema na comunicação, daqui a pouquinho a Graziele volta com a gente. Violência por meio da arte e cultura. Esse é o objetivo de um edital no valor de 30 milhões de reais voltado para projetos culturais em 163 municípios brasileiros, que concentram 50% das mortes violentas e intencionais no Brasil, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As localidades são prioritárias do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, o PRONASS 2, relançado no início do ano. Os recursos são do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, vinculado a Secretaria Nacional do Consumidor. Além de entretenimento, a arte pode promover a inclusão social e os direitos das populações em vulnerabilidade. Há 31 anos, o Espaço Cultural Mapati, em Brasília, desenvolve projetos pelo país, levando a cultura itinerante, como música, circo, dança, teatro, a diversas comunidades. E hoje já são 14 pontos de cultura que transformaram a vida de muitas pessoas. É o que explica a diretora do projeto, Tereza Padilha. Nós estamos resgatando o que é mais importante para a nossa vida, que é a arte, que é a cultura, que isso consegue transformar, né, a todos nós para uma coisa maravilhosa. Você, por exemplo, você entrar numa comunidade, nessa comunidade tem uma escola, onde essa escola você desenvolve festivais de trocas de livros, festivais de música, onde a criança faz uma bandinha e tal. Isso é transformador. Para que mais projetos como esse possam ser implantados pelo país, com foco nos 163 municípios brasileiros que concentram altos índices de criminalidade, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, relançou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASS 2. A ideia é promover cidadania com projetos culturais que tiverem como objetivo o combate à violência. A coordenadora do PRONASSE, Tamiri Sampaio, falou sobre os tipos de ações que podem ser contempladas. Casas de cultura, casas de hip hop, batalhas de rima, curso de dança nesse território, aula de canto. Acho que todo tipo de expressão cultural que tem atuação nesses territórios, que tem um foco no diálogo com a juventude, em especial com as mulheres desse território, a ideia é que a gente aceita projetos nesse sentido. O edital prevê 30 milhões de reais para a realização dos projetos. Os recursos são do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor. O secretário da pasta, Vadir Damus, afirma que a ideia é levar a cidadania às comunidades. O PRONASSE, que é voltado para a dimensão da segurança pública, mas com essa amplitude, né? É entender a segurança pública não só no seu papel repressivo, mas um papel de construção de cidadania. A cultura eleva o patamar do ser humano. As propostas podem ser enviadas até o dia 28 de agosto. Em setembro, haverá análise e a seleção. E a partir de outubro, a divulgação e a distribuição dos recursos. O edital pode ser consultado em www.gov.br/MJ. Reportagem Cleide Lopes. Infelizmente, não conseguimos retomar o contato com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, em Belém do Pará. Ele voltará em outra oportunidade. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF autoriza Ministério da Justiça a compartilhar imagens com CPMI de 8 de janeiro. STJ entende que contrato de corretagem pode condicionar pagamento da comissão a evento futuro e incerto. TST mantém condenação de empresa de vigilância por assédio sexual contra empregadas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o Ministério da Justiça e Segurança Pública a compartilhar com a CPMI do 8 de janeiro as imagens captadas no dia dos ataques pelos circuitos interno e externo do Palácio da Justiça. Todas as imagens que auxiliem na identificação dos responsáveis estão anexadas ao inquérito no STF, que apura as responsabilidades criminais dos envolvidos. A solicitação de compartilhamento partiu do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O relator entendeu que não há nenhuma situação excepcional que impeça a cessão e o compartilhamento de imagens à CPMI, que deve analisar se as tornam públicas ou se mantém o sigilo. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o compartilhamento atende aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência. Contrato pode condicionar pagamento de corretagem a evento futuro e incerto, como a efetivação de registro imobiliário. A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Após rescisão de parceria entre uma construtora e o dono de um terreno e ainda sem emissão do registro imobiliário, a empresa de corretagem exigiu a comissão. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa para anular a cláusula contratual que condicionava o pagamento da corretagem ao registro imobiliário. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, não é qualquer ato do corretor que torna a remuneração devida. Sempre será preciso examinar o negócio que ele se obrigou a obter e os deveres contratuais assumidos para concluir por provas e particularidades de cada caso se o resultado útil foi alcançado. Empresa de vigilância condenada por assédio sexual contra empregadas. A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa. O caso foi denunciado pelo Ministério Público do Trabalho. O chefe tentou beijar duas vigilantes na boca, pegar nas pernas delas e ficava enviando mensagens obscenas pelo celular. O TRT-9 no Paraná condenou a empregadora ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$150 mil, em razão da omissão ao assédio sexual. A empresa recorreu ao TST, mas o colegiado entendeu que o valor fixado foi razoável diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida. Cabe recurso da decisão. As contas do partido Rede Sustentabilidade foram aprovadas com ressalvas. O plenário do TSE indicou omissão de R$52 mil na prestação de contas referente a 2020. Rimac Souto. A prestação de contas parcial foi apresentada pelo Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade no dia 22 de outubro de 2020. Só que o partido deixou de incluir nos documentos despesas de campanhas anteriores. Uma retificação foi feita e a versão final foi apresentada em 15 de dezembro. Após a Justiça Eleitoral constatar a omissão de gastos, a rede apresentou uma prestação retificadora 5 dias depois. A correção não foi aceita, já que o partido não entregou mídia eletrônica que permitisse validar as informações. Justiça impede instalação de novas linhas de transmissão em terra indígena no Pará. Segundo o MPF, as torres foram colocadas sem licenciamento ambiental Maressa Almena. A liminar determina que a concessionária de energia não instale novas linhas de transmissão ou qualquer outra estrutura no interior da terra indígena Ituna e Tatá, entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, sem o devido licenciamento e a autorização de órgãos competentes, sob pena de multa de R$5.000. A concessionária já havia pedido permissão à FUNAI duas vezes para a instalação e recebeu negativas, pois o local é classificado como área de uso restrito desde 2011, em razão da provável presença de povos indígenas em isolamento voluntário. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão retira do cálculo do imposto de renda valores pagos à pensão alimentícia. Ministro da Educação entrega ao Senado resultado de consulta pública sobre novo ensino médio. CPMI do 8 de janeiro, Anderson Torres chama a minuta do golpe de fantasiosa e relatora propõe a careação entre ex-ministro e delegado da Polícia Federal. Boa noite. O Senado confirmou o entendimento da Justiça de que o pagamento de pensões alimentícias deve ser isento do imposto de renda. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e, se não houver pedido para nova votação no plenário, pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ratifica entendimento já firmado no Poder Judiciário de que as pensões alimentícias devem ser isentas do imposto sobre a renda. O relator, Fernando Farias, senador do MDB de Alagoas, disse que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2022 pela isenção para evitar uma situação de injustiça que se abatia principalmente sobre as mulheres. Nesse cenário, no caso de filhos, quem pagava a pensão, geralmente o homem, poderia, por outro lado, abater mensalmente as despesas com pensões de sua base de cálculo do IR. Por outro lado, quem recebia a pensão, geralmente a mulher, era obrigada a pagar o IR sobre os valores recebidos. O texto deixa claro em lei que as importâncias recebidas a título de alimentos ou pensão alimentícia ficam de fora da incidência do imposto sobre a renda. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, enalteceu a cúpula da Amazônia em Belém ao chamá-la de encontro histórico de extrema relevância para o presente e o futuro da região. Para ele, um dos pilares dessa reunião de chefes de Estado é o fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, fundamental na colaboração entre os países para a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais da região. Paim considera que as questões climáticas estão ligadas aos direitos humanos, ao social, ao bem-estar da população e acrescentou que a degradação ambiental afeta diretamente a qualidade de vida das comunidades mais vulneráveis, aumentando as desigualdades. Devemos investir em energias renováveis, reduzir o desperdício e adotar práticas mais conscientes em nosso estilo de vida. Vamos fazer a boa luta, sempre buscando um mundo onde direitos humanos e a natureza estejam em perfeita harmonia. Já o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, espera que a cúpula da Amazônia gere ações também voltadas para beneficiar os quase 30 milhões de brasileiros que lá vivem. Na opinião dele, os diversos governos que administraram o país nos últimos anos visavam apenas as questões ambientais, negligenciando o fato de que em Belém, por exemplo, apenas 3,63% das residências têm sistemas de tratamento de esgoto e que no Pará há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que com carteira de trabalho assinada. O senador acredita que a saída para a Amazônia seja promover também o desenvolvimento socioeconômico. Caso contrário, será impossível preservar as riquezas naturais da região. Não vejo os astros de Hollywood, os artistas globais, nem os ambientalistas falarem sobre os baixos índices de saneamento na Amazônia. Será que essa turma não tem o conhecimento de que um esgoto não tratado desemboca no rio, cai no mar e tem potencial de matar a vida oceânica, responsável pela produção de 50% a 80% do oxigênio da Terra? Durante depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro chamou a minuta do golpe de absurdo e fantasiosa e negou sua omissão nos ataques no dia 8. A relatora da CPMI quer uma acareação com o delegado da PF sobre a ingerência política de Anderson Torres nas eleições. Já a oposição diz que o depoimento mostra um apagão intencional do governo Lula no dia dos ataques. A reportagem é de Érica Christian. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, negou ingerência nas polícias federal e rodoviária federal e classificou de fantasiosa e aberração jurídica a chamada minuta do golpe. Ao declarar que desconhece o autor, diz que não repassou adiante o documento. Em relação aos ataques do dia 8 de janeiro, Anderson Torres negou omissão e o recebimento de alertas de inteligência. Ressaltou que se as autoridades tivessem cumprido o plano de ações integradas, não haveria invasão aos prédios públicos. A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, anunciou uma acareação entre Anderson Torres e o ex-superintendente da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada, que revelou o pedido do ex-ministro para a PF atuar no segundo turno das eleições em cidades do Nordeste. O Almada coloca isso de forma clara e diz que não foi apenas uma visita para órgãos ali em construção da Polícia Federal. O Anderson Torres afirma nesta comissão que isso não é verdade. Eu estou protocolando, inclusive, uma acareação entre os dois. Ao ressaltar o protocolo de ações integradas, o senador Marcos Rogério do PL de Rondônia declarou que o Ministério da Justiça e o próprio Palácio do Planalto não reagiram às invasões. Eu acho que houve uma falha sistêmica. Polícia Militar falhou? Falhou, não estava aqui. Agora, onde estava a Força Nacional? Onde estava a Guarda Presidencial? O que que o GSI fez com as informações que a ABIN repassou? Por que que não tomou as providências? Na quinta-feira está previsto o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, preso por tentativa de invasão aos sistemas eletrônicos do Judiciário e de telefones de autoridades. O ministro da Educação, Camilo Santana, entregou hoje aos senadores da Comissão de Educação do Senado o resultado de uma consulta pública sobre o ensino médio brasileiro. Os resultados e sugestões do MEC para mudanças no ensino médio serão agora analisadas até o dia 21 de agosto. A reportagem é de Rodrigo Rezende. Camilo apontou que foram milhares de contribuições e que a consulta trouxe novos temas para o debate do novo ensino médio. Porque pensar numa política de ensino médio não é só uma questão curricular, não é só uma mudança curricular. O presidente da CE, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou que a melhora do ensino médio é um desejo de todos. Olha, termos um bom ensino médio que conduza ao trabalho, como os estudantes colocaram, à inserção posterior no ensino superior, à geração de renda, de trabalho, o envolvimento da sociedade, é um desafio para todos nós. A partir da consulta pública, o MEC já apresentou algumas propostas de mudanças no novo ensino médio, como o aumento de 1.800 para 2.400 horas na formação geral básica, a obrigatoriedade de disciplinas como arte, educação física, literatura, história, sociologia, filosofia, geografia, química, física, biologia e educação digital, e a diminuição de 5 para 3 opções nos itinerários formativos. O Ministério receberá até 21 de agosto sugestões de aprimoramentos para a conclusão do trabalho e a posterior edição de projetos de lei, portarias ou decretos para a implantação das mudanças. E a Comissão de Educação aprovou o projeto que inscreve o nome de Padre Cícero no livro dos heróis e heroínas da pátria. A proposta seguiu para análise do plenário. Repórter Yara Farias Borges. Relatado pelo senador Cid Gomes, do PDT cearense, o projeto torna herói da pátria o Padre Cícero Romão Batista. Nascido no Crato, Ceará, em 1844, Padim Cícero já é considerado um verdadeiro santo. Milhares de romeiros de todos os estados se deslocam ao Ceará todos os anos nas datas comemorativas, como a de seu nascimento e morte, como destacou Cid Gomes. Trata-se de uma personalidade que ultrapassa as fronteiras da cidade que ele fundou. A sua liderança religiosa extrapolou as fronteiras do estado do Ceará, portanto, é das mais relevantes a iniciativa de propor esse projeto já aprovado na Câmara e que vem a deliberação desta casa. Por milagre não comprovado, ele foi afastado da igreja em 1889, morreu em 1934 e só em 2015 foi perdoado pelo Vaticano. No ano passado, teve início o processo de beatificação do padre Cícero. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, considera um equívoco o afastamento do religioso da igreja. Foi revisto esse equívoco, inclusive reforçando esse posicionamento da Igreja Católica no sentido de se iniciar o processo de beatificação, quer dizer, a primeira etapa para pensarmos no Santo Padre Cícero. O projeto será votado pelo plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Sessão homenageia Ministério da Saúde e Dia da Vigilância Sanitária. Relator do PL das fake news deve apresentar novo texto em breve. Redução de juros da taxa Selic pelo Banco Central repercute entre deputados. Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a queda da taxa de juros e aponta dois fatores para a redução. O sucesso da política econômica, que começa a gerar emprego, crescimento e redução da inflação, e a pressão do governo, do Congresso, da sociedade e das forças econômicas sobre o presidente do Banco Central. Para Ayrton Faleiro, os juros precisam cair ainda mais para garantir o crescimento da economia e a distribuição de renda no país. Ele também pede mais recursos para o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para promover a regularização fundiária. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, destaca que após mobilizações e pressões, o presidente do Banco Central reduziu a taxa de juros em 0,5%. Para Zeca Dirceu, trata-se de uma vitória do Brasil que beneficia empreendedores, agricultores e aqueles que dependem de financiamento com crédito mais barato. O deputado se diz confiante de que o país terá um crescimento econômico acelerado até o fim do ano. Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, esperava a redução de 1% da taxa Selic, o dobro do que foi anunciado pelo Banco Central, que diminuiu a taxa básica de juros em 0,5%. Heitor Xu almeja que a taxa Selic, atualmente em 13,25%, chegue ao fim do ano com apenas um dígito. O deputado cobra a vigilância para que a taxa continue reduzindo e, com isso, o país possa crescer cada vez mais. Paulão, do PT de Alagoas, avalia que a redução da taxa de juros vai impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil e o bem-estar de diversos setores, como a indústria, o comércio, a agricultura e os serviços. Paulão também parabeniza o governo federal pelo lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal. O deputado comunica que a iniciativa vai beneficiar mais de 1 milhão de trabalhadores, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, destaca estudo da Goldman Sachs, uma empresa global de banco de investimento e gestão de valores imobiliários, que coloca o Brasil, Indonésia, Nigéria, Egito e Paquistão entre as 10 maiores economias do mundo nos próximos 50 anos. Zé Vitor cita 5 pontos que considera cruciais para o crescimento do Brasil, e mais especificamente de Minas Gerais: investimentos em educação, segurança, energia, saúde e infraestrutura. Desenvolvimento regional. Cristiane Lopes, do União de Rondônia, celebra os 111 anos da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Segundo a deputada, a obra realizada dentro da região amazônica foi a maior do último século. Cristiane Lopes lembra que pessoas de mais de 50 países estiveram envolvidas na construção da ferrovia, que fez parte de ciclos importantes em Rondônia, como o da borracha e o do ouro. Ela também ressalta a importância da estrutura para o agronegócio. Saúde. Ricardo Silva, do PSD, elogia o governo de São Paulo pelos investimentos realizados na saúde pública de Ribeirão Preto. Entre as medidas, ele destaca a liberação de recursos para o setor de oncologia do Hospital das Clínicas da cidade. Ricardo Silva também menciona o aumento do orçamento do Hemocentro, o que, segundo ele, permitirá a ampliação de pesquisas para o tratamento do câncer e a liberação de investimentos para próteses e órteses. Política. O relator do PL das fake news diz que o órgão fiscalizador deverá ser definido pelo Colégio de Líderes. A repórter Lara Raggi acompanhou o encontro do deputado com o Conselho de Comunicação do Congresso. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator na Câmara do chamado PL das fake news, afirmou que o Colégio de Líderes Partidários vai definir a estrutura regulatória, ou seja, a entidade para supervisionar a aplicação das regras previstas para as plataformas digitais. Segundo ele, isso está pendente para a apresentação de um novo parecer à proposta, que tramita em regime de urgência e, conforme acordado com o presidente Arthur Lira, deve ser votado ainda neste semestre. Segundo o relator, alguns deputados defendem que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, assuma a atribuição, e outros aderiram a uma proposta da Comissão de Direito Digital da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de criação de um sistema regulatório para supervisionar a aplicação das previsões do texto. E, nesse instante, nós debatemos com o presidente Arthur Lira, tivemos um encontro na última quinta-feira para avaliar, inclusive, esses cenários. A definição será feita no Colégio de Líderes sobre qual é o melhor arranjo. As declarações foram dadas em audiência pública sobre o tema desinformação promovida pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Orlando Silva acrescentou que Lira sinalizou aos líderes que deverá haver esta semana rodadas de negociação com empresas de radiodifusão e lideranças do campo da cultura para aprofundar a discussão sobre outra proposta da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, de modernizar o direito autoral. A ideia é ajustar a lei de direitos autorais para abarcar as plataformas digitais e introduzir neste mesmo projeto de lei mecanismo de remuneração de conteúdos jornalísticos pelas plataformas. O relator afirmou que esta semana, após essa negociação, poderá apresentar um novo parecer do PL das fake news e o entregará para conhecimento do Conselho de Comunicação Social para análise e formulação de eventual parecer. O presidente do Conselho, Miguel Matos, elogiou a iniciativa. Superintendente Executivo da Anatel, Abraão Balbino e Silva, afirmou que dos 27 estados que compõem a União Europeia, 18 já definiram que o órgão regulador para as plataformas digitais será o mesmo órgão regulador da área de telecomunicações ou comunicações, e os demais estados estão em processo de definição. Ele considera a ampliação das atribuições como natural diante da evolução tecnológica. Segundo ele, a Anatel se coloca institucionalmente como organismo apto a fazer esse processo, caso o Congresso assim o entenda. Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Carlos Afonso de Souza, defendeu ajustes no item do projeto que estabelece que a imunidade parlamentar material prevista na Constituição estende-se aos conteúdos publicados nas redes sociais e serviços de mensageria privada. Será que essa redação impede as redes sociais de moderar conteúdos postados por parlamentares? Será que dessa maneira eu acabo anulando uma parte importante do PL 2630, que é o estabelecimento de regras que tornam a moderação de conteúdo mais clara, mais transparente, mais informativa? Para o professor, a redação deveria avançar para deixar claro que as plataformas poderão moderar esse tipo de conteúdo de maneira informada, transparente e seguindo o devido processo legal. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, avalia positivamente o primeiro semestre do governo Lula e afirma que o Brasil voltou a progredir depois de anos de destruição. Bom Gás menciona o reajuste do salário mínimo, os avanços na educação e na cultura, o retorno das vacinas e da ciência, a proteção às minorias, o crescimento econômico e a revitalização dos programas sociais como principais avanços neste começo de governo. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia o governo Lula, destacando ações na economia e na gestão pública. Ele menciona o fortalecimento de programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Márcio Gerri afirma que o governo federal aumentou os recursos para as universidades e institutos federais, reajustando o valor das bolsas de pesquisa. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, expressa preocupação a respeito do